Flash Lab Educa, o minuto que educa. Olá, eu sou a Matilde e tenho 8 anos. Como é que as aves voam? A maior parte das aves consegue voar porque possuem características físicas que o permitem. Exemplos disso são os ossos pneumáticos, que são ocos, cheios de ar e que tornam as aves mais leves, o que facilita o voo. Os sacos aéreos, que são bolsas de ar e que estão ligados aos pulmões e que ajudam a ave a alterar o seu volume. Ou mesmo as penas, que auxiliam a ave a levantar voo e a manter-se no ar. As aves também não têm bexiga urinária. Como os líquidos são expelidos pela cloaca, a ave não ganha peso. Sabias que algumas aves não voam? Como os pinguins ou os avestruzes? Flash Lab Educa. Uma parceria entre a Rádio Boa Nova e a BLC3. As crianças do presente são os cientistas do futuro.